boiadeiro sem alma, quando uma cruz encontrava pela beira dos caminhos, com desprezo ele arrancava. Se encontrasse vela acesa, sorrindo ele apagava. Jogava o cavalo em cima, com uma cruz estraçalhava. Uma noite numa estrada, uma cruz ele encontrou. Quando tentou arrancar, no braço da cruz pegou. Aquela cruz de madeira num homem se transformou. Voltou dentro da noite, em sua frente ficou. O vulto falou: meu filho, não pratique isso mais. Você tentou arrancar a cruz do seu próprio pai, porque aqui eu morri há muitos anos atrás. Na palma de sua mão, meu nome gravado vai. Boiadeiro de susto caiu no chão desmaiado. Acordou no outro dia, pensou que tinha sonhado, mas chorou arrependido quando ele viu confirmado na palma de sua mão o nome do pai gravado. E aquele boiadeiro que não tinha religião, desse dia em diante mudou de opinião. Para a alma do seu pai, ele faz sua oração. E se encontra uma cruz, rezando pede perdão.